espírito e a física quântica. Dr. Henrique Zanovisco, por favor. Tá. Mas que é. Bem, meus queridos irmãos e companheiros, que a paz do Mestre Jesus possa nos abençoar e nos dar a condição de desenvolver esse tema, um tema às vezes um pouco árido para quem mexe na área de ciências humanas. O entendimento da ciência exata, no caso a física quântica, nos levou a agir, a pensar, a analisar esse universo no qual todos nós estamos inseridos. E a partir do momento que começamos a entender o que a física quântica pode nos ajudar, sem puxarmos os nossos pensamentos para um lado ou para o outro, sem nos tornarmos xiitas no estudo da matéria, buscando trazer de cada palavra, de cada ensinamento, uma orientação que nos desse uma condição de entender o que, que está ocorrendo na Terra quando ciências, e eu chamo nesse momento o espiritismo de ciência e a física também de ciência, que em muitos momentos corriam paralelos, paralelos não no sentido de um ajudar o outro ou de encontrar, mas cujo infinito poderiam se unir para nos orientar. O primeiro passo foi procurar entender uma máxima do Cristo. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. O que será que ele queria dizer com isto há 2000 anos atrás? O que, que o coração está tentando encontrar para que o tesouro se apresente? Dentro de uma análise muito simplória, nós fomos percebendo que à medida que vamos aprofundando nos estudos, e esses estudos não envolvem só a física quântica, envolve a pineal nas suas múltiplas funções e o entendimento profundo da pineal como uma antena capaz de captar energias de mundos, outros, mas também começamos a entender esse intrincado processo que André Luiz descreve muito bem, que são os mecanismos da mediunidade. E fomos percebendo lentamente, sem preconceito nenhum, sem achar que aquele que opinava estava certo ou errado, mas buscando o cerne do pensamento, começamos a entender uma coisa muito clara. O tesouro que o Cristo falava há 2000 anos atrás era o nosso aprendizado, era o nosso conhecimento, que não se aplica só à doutrina espírita, mas aplica a qualquer doutrina, Porque é muito interessante que à medida que vamos aprendendo, vamos dominando um assunto, nós vamos ficando disciplinados. E é a disciplina, a metodologia que é capaz de nos manter o foco para buscarmos as respostas. É lógico. As respostas, às vezes, elas não agradam A ou B. Mas sempre há uma resposta embasada em fatos. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês, mostrando que vários companheiros do passado já nos trouxeram luzes com ensinamentos que talvez, pela nossa certa dificuldade em lidarmos em áreas mais exatas, não tivemos a atenção voltada. Está passando. Então, vamos aguardar aqui o nosso companheiro para nos ajudar, porque estava funcionando. Ele está ali. Então, gente, então já passa o ciclo. Ah, me dá o apontador. Obrigado. Então, voltando à máxima do Cristo, foi essa máxima que nos norteou para a busca desses ensinamentos que eu trago a vocês hoje. É lógico, como eu disse a vocês, nada aqui é definitivo. Isso foi uma abertura, um estudo que levou longo tempo. Um estudo que me permitiu entender melhor o grande, isso é importante, o grande poder que nós temos através do pensamento. Por quê que nós falamos dessa maneira? Porque nós já trazíamos da doutrina um conhecimento do fluido universal, onde todos nós estamos imersos. Se todos nós estamos imersos no mesmo fluido, a nossa capacidade de comunicação, ela é indefinível, ela é gigantesca, ela é grande. E aí nós vamos encontrar já algo que, quando a gente lê, é algo que nos motiva a buscar exatamente aquilo que nós estamos pretendendo. Então, nós vamos ver Santo Agostinho. Há pessoas que desejam saber só por saber. É lógico. E isso é curiosidade. Outras para alcançar a fama. E isso é vaidade. Outras para enriquecerem com a sua ciência. E isso é um negócio torpe. Outras para serem edificadas, e isso é prudência. Outras para edificarem os outros, e isso é caridade. De Santo Agostinho, ele queria dizer muito claramente: o conhecimento que você vai adquirir, ou vai adquirindo, pense sempre no seu irmão. Dentro de uma análise simplória, nós vamos percebendo que existem cientistas fazendo trabalhos para descobrir medicamentos que tratam o câncer de uma forma menos agressiva. ajudando o próximo. Nós temos trabalhos sendo produzidos nos Estados Unidos de uma maneira muito interessante, em que os indivíduos que estão internados em unidades de terapia intensiva recebem, além do medicamento, preces. E o indivíduo tem uma melhora maior do que os indivíduos que não estão recebendo este novo elemento. E se a prece, ela tem esse poder, ela é emanada do pensamento. E ela sendo emanada do pensamento, ela advém de algo inteligente. E toda vez que esse algo inteligente é ativado, nós vamos deixar a nossa condição de egoísmo para poder, então, pensar no próximo. E aí, nós vamos para a primeira questão. E todo mundo, houve uma febre, algum tempo atrás, que todo mundo procurava falar que é só através da física quântica ou da mecânica quântica é que se poderia explicar a existência dos espíritos. Até pode ser. Mas, olha a questão. O que a física quântica tem a ver com o espiritismo? Precisamos dela para compreendê-lo. Nós temos ouvido algumas palestras de expositores espíritas conceituados, dando respostas rápidas e objetivas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas olha lá, a física quântica é uma teoria da matéria. Matéria é o revestimento externo que nós temos. Matéria são os átomos que estão na natureza, quer dizer, tudo que não é espírito ou perispírito é matéria. O espiritismo é ciência do espírito. E aí está tudo muito fácil, tranquilo. Para aprender e compreender o espiritismo e seus pontos fundamentais, em nada precisamos da física quântica ou de outras teorias modernas da ciência. Isso foi falado pelo professor doutor Alexandre da Unesp. Achei interessante porque foi uma entrevista dentro das questões que essa entrevista fez ao professor, me pareceu assim um pouco radical. Pode ser que para algum de vocês isso não seja radical e seja verdade. Como eu disse, é a verdade. Ela tem que nos fornecer condições de entender as coisas. Aí é uma opinião em que o professor Alexandre descarta qualquer intervenção entre a física quântica e o espiritismo. Tá bom. Vamos observar, então, dentro deste nosso processo de aprendizado, o que que nós podemos entender? Primeiro, para começar a entender, eu tenho que saber o que que é mecânica quântica, né? Você nunca vai partir para buscar uma resposta se você não sabe a base daquilo. Então, olha lá, ó. A mecânica quântica é a teoria que descreve o comportamento do universo ao nível microscópico. Somos compostos por átomos e partículas subatômicas e a mecânica quântica explica o comportamento dessas unidades básicas. Daí o nome mecânica, que explica o comportamento, quântica do mundo microscópico, o quântico. Aí eu parei para pensar um pouco, porque se um professor emérito espírita fala daquela maneira, e eu encontro uma definição da mecânica quântica desta natureza, uma definição simples, né? Teria eu o direito de questionar o emérito professor de física? Teria eu bases de conhecimento para que agora eu partisse no sentido inverso e pudesse, através do conhecimento quântico, traçar uma linha entre o que é do espírito e o que é da matéria? Mas quando estamos encarnados, nós temos matéria e espírito. Nós temos um corpo que nos une, que é o perispírito. O perispírito é um órgão no planeta Terra formado de camadas energéticas com 17 propriedades conhecidas, que depende de uma série de fatores que vão desde o fator moral para se manter organizada no plano espiritual e dentro da sua função no plano físico, transmitindo informações entre o corpo físico e o espírito e entre o espírito e o corpo físico. Então, dentro de um planejamento até muito simplório, se nós temos propriedades, características, né, do perispírito, nós conhecemos as propriedades elásticas, que vão servir para a reencarnação, nós temos a propriedade de luminescência, luminosidade, temos a propriedade de ubiquidade. Então, mas se é um material chamado de semimaterial, composto de núcleos, prótons, elétrons, ele tem uma influência de alguma coisa, uma influência magnética. E a física quântica trabalha, então, não no macrocosmo, ela trabalha no microcosmo. Talvez eu ache nesse momento que exista uma relação, mas teoricamente eu ainda não sei como casar essas duas situações para explicar que ambas andam juntas, respondendo por uma série de informações que aparentemente nos trariam dificuldade de entendimento. Não estou buscando aqui nesse momento fazer uma crítica ao emérito professor, mas eu estou buscando um entendimento que me faculte fazer uma relação entre as ciências, porque na definição nós vamos encontrar como pilares básicos uma ciência e uma doutrina, não é isso? Uma religião. Então, se uma ciência, ela pode ser ajudada por outra, ela pode contradizer por outra ciência, mas sempre é uma ciência, é algo exato. Mas nós não somos exatos. Estranho, né? Então, nós fomos andando, eu trouxe para vocês, isso são dados apenas para a gente amenizar a conversa, do histórico da física quântica, né? Os grandes indivíduos que começam por volta de 1900, olha lá, com Max Planck, famoso pelas suas teorias, com Einstein, né? Com Niels Bohr, que publica um trabalho nas linhas espectrais do átomo de hidrogênio, e quem usa pela primeira vez, em 1931, o termo física quântica, Max Planck. Mas ninguém aqui, se você for estudar as histórias de cada um, se você for ler a teoria de cada um, vamos falar não num nível para você se tornar um profundo entendido do assunto, mas não há uma citação assim desses informes diretamente com a conformação do corpo, com a conformação espiritual e perispiritual. Aí aparece um indivíduo moderno, né, um físico moderno, nascido na Índia, formado na Índia em física, com mestrado e doutorado em física quântica, professor da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, Amit, o sobrenome dele é difícil de falar, Goswami. Amit Goswami faz um livro, escreve um livro e chama A Física da Alma. E é muito interessante que ele não só escreve esse livro, mas ele começa a falar que há maneiras de explicar a reencarnação pela física quântica. E logo em seguida vai um filme nos Estados Unidos, Quem Somos Nós, recorde de bilheteria, Quem Somos Nós. E logo em seguida a MIT já produz O Médico Quântico, olha aí, que é através da física quântica manter um bom nível de saúde. Nós vamos acompanhando a evolução do professor Amit, e o professor Amit vai informando em seus relatórios, em suas entrevistas, concepções altamente espiritualizantes dentro de uma matéria materialista, que é a física. E ele fala que para ele foi o grande choque quando ele, em busca de alguma coisa, descobriu a verdade. Então, nós vamos percebendo que a física, ela vai tomando uma condição não de um adversário, mas de um coadjuvante, para que dentro das nossas limitações, possamos compreender essa grande verdade. Qual que é, então, dentro de nós, se nós falamos em física, qual o órgão que a gente poderia utilizar para expandir esse universo quântico? E aí, ó, é o tema da nossa fala. O que é o pensamento? É uma forma de energia. Física quântica trabalha com energia, um sistema mais inferior, ou seja, inferior no sentido do tamanho dos átomos, ou seja, no microcosmo, que atravessa o espaço-tempo mais velozmente que a luz, porque é instantânea. O pensamento, sendo matéria, também onda, luz, irradia informação. Isso dá para a gente parar, meditar, porque por mais ignorante que sejamos, nós ali começamos a compreender que o pensamento tem uma força. Mas, o pensamento só vai até ali e volta. Mas a doutrina nos explica que nós estamos envolvidos num fluido universal. Então, a coisa, esse fluido universal, então, ele é modificado por alguma coisa. Essa alguma coisa é a maneira como o pensamento se comporta. Se o pensamento se comporta dessa maneira, ele pode atingir distâncias imensuráveis. Mas, para atingir distâncias imensuráveis, primeira coisa, voltamos para dentro de nós. Significa que nós somos responsáveis, profundamente responsáveis, por aquilo que sempre estamos pensando. E a força do pensamento é que nos auxilia quando estamos fazendo uma prece. Então, tudo que eu quero conseguir, eu posso conseguir pelo pensamento. E se eu posso conseguir pelo pensamento, o pensamento tem uma força. Quem for estudar muito mais profundamente, né? E a gente não vai tocar nesse assunto, que são as várias teorias, poderão ler sobre o efeito Isaías. E vocês vão perceber a capacidade que nós temos, através desse pequeno conhecimento, que é muito grande para o nosso entendimento, a força, o poder e aquilo que nós temos como capacidade de realização. Tá bom, mas para a gente saber pensamento, falamos um pouco de física quântica, nós temos que ir ao cerne da questão. Olha lá, ó. Perispírito, não é isso? Olha lá, perispírito. Pere, em torno do grego e latim, espíritos, alma e espírito. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Aí, para ser muito simplório na minha informação, o que que possibilita as interações entre o espírito, a mente do espírito, o meio externo? São ondas, né? São ondas eletromagnéticas, comprimentos de ondas variáveis. Então, a nossa percepção agora, ela tenta nos mostrar que realmente nós temos um envoltório formado por camadas magnéticas relacionadas com o nosso sentimento interior, com o nosso pensamento, com os nossos desejos, e aí nós podemos partir para entender o pensamento. Aí nós podemos já começar a imaginar que nós temos um poder gigantesco em nossas mãos e nós não sabemos como lidar com isso. A capacidade que isso nos dá de produzir toda a série de fenômenos e fornecer àqueles que nos procuram, através do nosso aprendizado, aquilo que Santo Agostinho falou. Toda vez que eu uso o meu conhecimento, a minha energia, o meu aprendizado a favor do próximo, eu estou fazendo a caridade. A caridade ao próximo é trazê-lo como irmão. E ao trazê-lo como irmão para o nosso seio, eu passo a amá-lo. Então, o entendimento do amor como a energia criativa mais poderosa que nós temos no universo. Porque o próprio Cristo falou, siga esses dois mandamentos. E fala do segundo como amar ao próximo como a si mesmo. Mas, engraçado, a gente aprende na física da escola, né? Existe um vácuo. Agora nós temos que quebrar esse negócio de vácuo. Por quê? Nada anda, o som não propaga, nada propaga no vácuo, assim, do nosso conhecimento de banco de escola. Mas aí, nós vamos perceber o seguinte, quando você, a Revista Brasileira de Ensino em Física, olha aí, eu estou colocando situações puramente científicas e acadêmicas. Na verdade, identificar o vácuo como espaço não ocupado por alguma coisa é uma concepção errônea, inclusive, no domínio da física clássica. Olha aí. Pois mesmo quando não há matéria em uma região do espaço, ela continua preenchida e percorrida por campos e ondas. Isso foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física no ano de 2009. Quantos de nós, quando estudava física, que era muito difícil, né? O professor falou assim, no vácuo não tem matéria. E isso só foi quebrado com um estudo profundo da física quântica. Por quê? Se eu não admito matéria, se eu admito vácuo, e se o vácuo é uma barreira, então nada que eu estou falando aqui tem muito valor. Por quê? Porque eu estou buscando a minha evolução. E a minha evolução se dá através do aprimoramento moral. E o aprimoramento moral é que abastece o nosso pensamento. E é o pensamento que vai abastecer os nossos sentimentos. Eu saio lá dos instintos e começo a aprender e evoluir nos sentimentos. Por quê? Porque eu estou começando a perceber, a ter a ideia bem clara que esse movimento que fazemos a favor do conhecimento geral nos auxilia a entender do que antigamente os professores nos falavam. É difícil, é um mistério, nós não temos informações, e a gente acatava aquilo, porque realmente não havia informações concretas, né? E a física quântica ainda não era acessível a nós, estudantes. Então, você começa a perceber, e é muito recente aqui, ó, 2009, é um grupo de físicos que vem estudando esse assunto e a gente encontra muitas informações mostrando o comportamento ora como ondas, ora como moléculas, ora como ele diz ali, campos de ondas, né? Então, nós vamos percebendo que o espaço agora não é mais vazio. E aí, nós chegamos na questão 36 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai, então, questionar isso há quase 200 anos atrás. A pergunta dele, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Kardec falou o que os físicos estão falando agora em 2009. Então, Kardec já falava da física quântica. Aí o indivíduo fala, está vendo? Kardec já fez uma previsão. Não, Kardec não fez previsão nenhuma. Não era o momento de termos esse, entendermos esse aprendizado. Mas você percebe que ali, ó, na questão 36, Kardec já havia feito essa questão, esse questionamento. Então, se não existe o vazio, então o nosso pensamento não tem limites. Aí aumentou mais ainda a responsabilidade. E aí, olha, você pode criar, atrair ou conseguir tudo o que quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Então, nós podemos conseguir. É lógico que o indivíduo vai fazer uma prece que quer um carro. Eu não posso discutir com ele, mas no momento, olha como é que é agora, a coisa começa a adquirir forma. Na hora que eu faço um desejo, eu crio uma forma pensamento. Eu imagino o carro que eu vou querer. Se aquilo está dentro das suas possibilidades, não é porque você pensou, você vai, que você não pode pagar o preço daquele carro, você não vai comprar. Lógico, né? Quer dizer, hoje em dia a gente nem sabe disso. Mas, se você cria uma forma pensamento de ajuda, de auxílio, essa forma, ela vai adquirindo vida. E nós sabemos das formas pensamento criadas por indivíduos que estão em, vamos falar, sobre fenômenos obsessivos, com pensamentos inferiores. E nós, observando quando a gente estuda o nosso lar, que essas formas pensamento são cobradoras. Elas têm que ser, vamos dizer, elas têm que ser doutrinadas, não é esse o termo, mas o indivíduo tem que se doutrinar para poder que essas formas pensamento deixem de existir. Então, se existem formas pensamento que se cria para o mal, existem formas pensamentos que vão para o bem. E aí é o que o capítulo 11 do Mecanismo da Mediunidade, escrito já por volta de 1946, 47, por ali, sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude, no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença, mecanismo da mediunidade. E é muito interessante, quando estamos estudando os mecanismos da mediunidade, quando ele faz comparações com usinas hidroelétricas, né, onde não pode haver perda de energia, e aí nós vamos entendendo como está aqui a nossa capacidade de criar. Então, nós somos extremamente criativos e tudo aquilo que a gente cria está sob a nossa responsabilidade. E tudo que está sob a nossa responsabilidade, nós temos que responder por isso. O indivíduo que já está entendendo a doutrina, por si só, ele já começa a perceber que é muito importante ter a noção do certo ou errado, do que se pode fazer e o que não se deve fazer. Mas até ontem eu era assim, amanhã eu vou mudar? Não, você não vai mudar de hoje para amanhã. Mas você, dentro da sua capacidade, porque partimos do pressuposto que todos nós somos inteligentes. E se nós somos inteligentes, pelos estudos, nós vamos aprendendo que dentro daquilo que nós estamos construindo, aquilo que a gente busca, aquilo vai nos ajudar. Ah, então, com isso que o senhor está falando, eu posso curar tudo. Pode. Você pode curar em você. É lógico que aí nós temos que pensar também naquilo que nós viemos ao planeta para expurgar. Mas só o fato de entendermos isso, o que a gente chama normalmente de enfermidade, nos leva à disciplina. Mas para que ser disciplinado? A gente vai ser disciplinado para dar condição ao corpo físico de evoluir mais um tempo para que o espírito possa expurgar de uma maneira bem clara aquilo que ele está buscando transformar. Nós vamos encontrar, às vezes, nos estudos, né, em mensageiros, né, em obreiros da vida eterna, a palavra intercessão. Às vezes, você já vem com determinada carga, mas através da maneira como você comporta, através do seu pensamento, isso pode ser adiado um pouquinho. O próprio Bezerra de Menezes fala: olha, vamos ver se o povo muda um pouquinho e divide a dívida em mais porções, para ele pagar lentamente. Então, nós vamos ver que a força quântica, a força do pensamento já está lá, ó, desde a antiguidade. Eu asseguro que se alguém disser ao monte: levanta-te, levanta-te-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É lógico, isso é uma figura de linguagem que nós não vamos conseguir tirar, né? Não sei como é que isso funcionou lá na antiguidade. Mas isso já leva a nos pensar, assim, mas que montanha danada é essa que a gente vai atirar? Que a gente consegue tirar? É a montanha interior. Né? São as nossas dificuldades, as nossas dívidas, as nossas imperfeições, as nossas doenças, as nossas tristezas, angústias. Aí nós vamos começar, isso é um outro tipo de assunto, como é que a gente mobiliza os chakras, põe todos os chakras para funcionar, para poder expurgar conscientemente os nossos sofrimentos. Então, Marcos disse isso aí, né, representando Jesus, mostrando que dentro da nossa capacidade de pensamento, nós temos algo que, somando, nos torna ainda mais poderoso, que ali já é a fé. Então, a fé também é uma energia, só que agora, por estarmos captando os estudos, aprendendo, nós vamos caminhar, então, não para uma fé comum, nós vamos caminhar para uma fé raciocinada. Nós vamos partir para a certeza de que a nossa condição, ela é muito clara e pode nos deixar à vontade para quê? Nos curar. Aí, quando nós estudamos os fenômenos de obsessão e suas máscaras, em que percebemos que dentro do tratamento existe a autodesobsessão, a nossa percepção nos leva a crer nessa poderosa arma que o pensamento e a mobilização de energia interior é capaz de nos levar à cura. Ou pelo menos, não à cura em si, mas entendermos por que que nós estamos passando por aquele processo. Né? Então, em 1935, foi realizada a famosa experiência de dupla fenda, que trouxe definitivamente a informação de que o observador é um elemento atuante nos fenômenos físicos e demonstra definitivamente que o pensamento é uma forma de energia transmitida através de espaços com mais de 3 dimensões. Então, acho difícil para entender, né? A experiência da dupla fenda Nós estudamos isso no colégio. O que que era? Primeiro, o indivíduo pegava, vamos falar, um anteparo, fazia um buraquinho e emitia onda. Isso passava. E aí está tudo tranquilo. Depois, ele fez uma fenda de um lado, outra de outro, e mandava a mesma carga. E aí, o comportamento foi muito interessante, porque algumas, vamos falar, alguns jatos comportavam como ondas. Outros jatos comportavam como partículas, sem um direcionamento. E quando havia, é por isso que ele fala no observador, aquele que observava determinava a trajetória do átomo. Então, a percepção inicial do físico é que o pensamento, se ele pode ser desviado, se ele pode ser encaminhado, se ele pode sofrer qualquer modificação naquilo que você está projetando, ele depende, aí no caso o observador somos nós mesmos. Então, ele quis dizer o seguinte, que a nossa capacidade de pensar alcança uma área tridimensional. Mas que pipoca é essa? Porque você ouve falar quadridimensional e vai por aí afora. É quando não há uma interação exata entre limite de tempo e espaço. Isso é difícil para a gente entender como é que é esse negócio. Mas esse negócio, ele é usado em filmes desde Flash Gordon, né? É Viagem nas Estrelas, em que eles vão acelerar o reator da nave e ela vai passar por um espaço em que não há medição de nada. Então, nós temos a certeza, né, dentro da nossa precariedade de entender espaços tridimensionais, entender a matéria na sua formulação mais íntima, mais mínima, que ela sofre a ação do observador, que aí no caso somos nós, porque ali foi um experimento para poder verificar o comportamento. E o comportamento de uma onda magnética, ela pode às vezes comportar como onda específica ou como partícula. E aí nós vamos compreendendo que o comprimento de onda, ou seja, a relação ou a distância entre o ápice de uma onda e o ápice de outra onda, vai definindo o tipo de pensamento, vai definindo indiretamente o tipo de espírito, porque à medida que vamos progredindo no plano espiritual, onde os nossos pensamentos são mais voltados para o amor, o comprimento de onda se torna menor. Por quê? Para poder penetrar mais profundamente. Aí eu já começo a entender que eu vou evoluir no sentido de entender isso aqui. Chega-se mais revolucionária a conclusão da ciência contemporânea, a consciência do observador. Por quê? É aquilo que eu quero enxergar que eu vou ver. Ficou fácil agora, né? Porque se eu não quiser enxergar daquele jeito, eu não vou enxergar. Então, a consciência, ela é um mecanismo de movimentação dos nossos desejos, das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas doenças. Quantas vezes uma paciente nos procura com um câncer de mama, apesar de não ser essa a minha especialidade, mas eu vivo com uma angústia aqui, você vai ver, o câncer está ali. Por quê? Porque a consciência fez com que aquele processo criasse uma baixa de energia naquela região e que com a baixa de energia, respondendo no organismo humano, a baixa responsa, né, ou a baixa reação dos anticorpos orgânicos por uma baixa imunidade, com isso favorece a formação do câncer de mama. Às vezes o indivíduo vive numa angústia tão profunda, infarta. Às vezes o cara vira para você e fala assim, eu nunca bebi, eu nunca tive isso, estou com cirrose. Aí você vai conversar com o cara, é um cara magoado, é um cara egoísta, é um cara orgulhoso. Quer dizer, ele nunca bebeu, mas bebe o quê? Energia negativa. Então, olha a nossa responsabilidade ficando mais cara. Aquilo que eu penso para você, eu tenho a responsabilidade daquilo. Se eu estou pensando bem, o bem será bem, claro. Agora, se eu estou pensando mal, eu vou ter a responsabilidade sobre aquilo, porque eu vou receber essa energia em troca. Então, os físicos, revendo todos esses ensinamentos que foram nos chegando, começaram a falar em grau de consciência das partículas. Aí ficou mais complicado ainda. O elétron como consciência menor, tentando comportar-se de modo a satisfazer a expectativa de uma consciência maior. Confirmação das palavras de Kardec ao postular a existência de uma consciência de desenvolvimento do átomo ao arcanjo. Ele não falou isso? Você não vê isso lá, Kardec falando? Nós vemos isso nas escalas espirituais, né? Teoricamente, didaticamente, de 1 a 10, mas o que, que é? Evolução, não é isso? Evolução de quê? Da consciência. Olha lá. E a consciência, então, é de quem? Do observador. E aí nós entramos num caminho que, neste momento, eu poderia falar que as duas ciências estão caminhando dentro de padrões, né, muito claros. Pegando alguns dados, algumas informações, nós vamos ver o Capra falar a respeito da influência do pensamento sobre a matéria. Minha decisão consciente sobre a forma como vou observar um elétron irá até certo ponto determinar-lhes as propriedades. Se eu fizer uma pergunta própria da partícula, ele me dará uma resposta de partícula. Se eu fizer uma pergunta própria de onda, ele me dará a resposta como onda. Para Capra, o observador não é necessário apenas para observar as propriedades de um fenômeno atômico, mas é necessário até para causar essas propriedades. Capra foi muito, muito claro, de uma maneira assim, sutil, né? Falar da responsabilidade. Porque nós somos capazes, como? Com o quê? Com o pensamento. Pensamento, então, é uma energia que pode se comportar como onda e pode se comportar como partícula, dependendo da sua intenção. É através disso que nós vamos começar a entender como é que se processa o funcionamento da pineal, que é um órgão declarado morto pela medicina convencional, mas que hoje nós temos a ressonância magnética dinâmica, que nos mostra a ativação da pineal baseado não só na sua conformação, mas também no entendimento dos cristais de apatita que fazem parte desse órgão tão misterioso. A lei da mente é implacável. O que você crê, pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Buda. pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, contra a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Olha lá. Mecanismos da mediunidade. Quer dizer, o que está ocorrendo agora já está escrito. Então você já encontra informes de muitos físicos falando que Chico escreveu, né? Eles falam Chico. É a física moderna. Mas é lógico que ele teve o amparo dos espíritos para poder escrever isso que hoje, né, as escolas estão evoluindo. E nós sabemos que a Universidade de São Paulo já, e algumas universidades já têm a cadeira de medicina e espiritismo para um estudo mais profundo, buscando entender, não é a verdade, não. Essa nova realidade. Então, André Luiz, já através de Chico, ele coloca isso. E quando, então, nós vamos estudar a obra de André já no mundo maior, ou a e ele vai falar sobre a casa mental lá no capítulo 3, vai estudar no capítulo 4, nós vamos compreender de uma maneira bem objetiva que isso já estava claro para nós. A gente é que não enxergava, é o observador, né? Tinha olho, mas era cego, né? E aí, ó, esse indivíduo, num trabalho intitulado de Molecules of Emotion, em 2003, que através dos pensamentos e emoções, produzimos no hipotálamo, que é uma região do cérebro, químicos que irão alimentar nossas células de modo benéfico ou prejudicial. E isso hoje a medicina já sabe de uma maneira bem clara, né? Nós temos indivíduos que liberam hormônios destrutivos, né? Formando, e nós estamos cada dia mais encontrando doenças chamadas de autoimune pela produção desses hormônios, né, que vão desgastando o corpo físico. Aí, ó. Aí que o Emmanuel, então, para nos ajudar mais ainda. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, irradiar-se-ão dos templos das ciências como equações matemáticas. Então, olha aí, Emmanuel, né, já através das suas, dos seus dizeres, né, ele nos caracteriza de maneira bem clara essa nova situação. E o nosso companheiro, ele desencarnou em 2017, o professor, né, Masaru Emoto. Ele fez um trabalho muito interessante. E é uma ferramenta poderosa que pode mudar as nossas percepções de nós mesmos e do mundo em que vivemos para sempre. Nós temos evidências profundas que nós podemos curar positivamente e podemos transformar a nós mesmos e ao nosso planeta pelos nossos pensamentos. Que nós escolhemos pensar e as maneiras como colocamos esses pensamentos em ação. Aí, nós vamos ver o trabalho dele. Olha aí que sensacional. Ele pegou águas de vários reservatórios lá no Japão, né? E pegou essa água, pingou num determinado local, fez várias lâminas, depois ele submeteu isso a uma temperatura baixa para que tudo ficasse uniforme, né, não falasse que haveria algum tipo de intervenção. Depois, então, o que aconteceu? Ele colocou, alguns foram por pensamento, outros ele colocou papelzinho, e eu tirei esses três aqui para vocês. Aqui, ó. Água destilada não tratada. Isso aí é a fotografia microscópica da. Ele fez a microscopia. E aqui com amor e admiração. Olha aí como é que mudou. E aqui, quando foi falada a palavra obrigado. Olha que interessante. O que, que aconteceu? A molécula de água é uma molécula banal, né? H2O. H2, dois hidrogênio e um oxigênio. Ela foi modificada pela força do pensamento, pela força do desejo. Aí eu falei assim, engraçado, a moça lá do lado de casa conversa com as plantas tão bonitas que em casa eu não consigo fazer com que minhas plantas cresçam. Olha aí, não é isso? Quando a gente está fluidificando a água aqui, ó, muita gente pergunta assim, ah, engraçado, vocês estão fluidificando a água, parecem umas bolinhas, né? Por quê, hein? Será que eu pus água gasosa? Não. É pela força energética, né? E aí, eu, dentro de tudo que eu procurei, né, construir, tudo que eu busquei entender, tudo aquilo que a gente faz, o importante é a gente transmitir aquilo para que procuremos construir um mundo melhor. Então, a gente tem participado de alguns grupos de discussão, porque todo mundo reclama que está ruim disso, está ruim daquilo, o presidente fez aquilo, o governador fez aquilo. E a nossa parte, como é que nós fazemos? Então, apesar de estar chegando, isso é muito importante, muitas orientações do plano espiritual e um grande volume delas não tem nenhum valor evangélico, ela nos pede para orar em favor do Brasil, em favor da humanidade. Mas você pergunta assim, mas eu sozinho? Não é você sozinho. Você tem a condição, através do pensamento, através dessa emissão, associar outros pensamentos, sejam eles encarnados e desencarnados, e modificar aquilo que está ocorrendo, ou seja, modificar o padrão vibracional da Terra. Porque modificando o padrão vibracional da Terra, por irradiação eletromagnética, nós vamos poder contaminar a todos e partirmos, né, para um mundo mais organizado, mais cheio de amor. Todos nós temos a consciência que a lei de causa e efeito ela está em vigência. Mas vamos entender isso, porque o Evangelho nos mostra que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que foi o indivíduo que trouxe o escândalo. E eu termino a minha palestra trazendo uma frase muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sei que é um assunto às vezes cansativo, longo, mas tenho a impressão que eu consegui trazer de uma maneira mais clara e mais profunda tudo aquilo que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Alô, alô, nós queríamos agradecer ao Dr. Henrique Zanovics.